localizado a linha em decolada 10, vento 140 graus, 149. Vou falar 61. Autorizado, 5 chama tarde. Controle 119, decimal 8, bom voo. 19, obrigado. Controle, bom dia, você não é 6140, colônia 50. 6140, bom dia, contato radar, subordinho 2-0, saída por. Ah, com quem vai sair da céu? Puka. Saída Puka, positivo, saída Puka, 2-0. Alternativa? Autorizado em frente, parte 1 no índio, ponto de espera 1-1-8-9-5, altímetro na 0 no meio. 1-1-9-8, bom voo. 19-8, grata bom, 621. Elevador muito bom, bom, chegou no 621. 621, bom dia, contato radar. Sobe nível de voo 360, saída da Elba. Sobe 360, saída da Elba. Exato. Ótimo ataque. Controle autoriza Dael para o 621? Pode voar, Dael. Voa, Dael. Desça a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. Tem 5595, a linha falou no 0, centro 0 graus e no 0 norte. Gente, está autorizado. Bravo Delta, serviço radar encerrado, agora 1 minuto para a posição Conde, chamando o Cajú 120.3, bom voo. Centro Recife, 126, 18, combo. 68, ligado? 85. Salvador é o trip 5595. Trip 5595, decolado. Controle agora 119.8. 119.8, boa, trip 5595. Controle Salvador é o trip 5595, passando 2300 na Dael Fora. Bom dia, 5595. A nível de voo 200, foi na proa da posição coral. É, na proa da posição coral, trip 5595, vai solicitar como final nível 160. 160, autorizado, só que mantém. Gente, trip 5595. É 140. Prossiga. Confirmado, dependendo do centro, 3068. É 126, 85, alternativa 12545. emenda, tentei chamar o seu, mas eu já tinha mudado a frente. Bom voo. Ah, posição 268, 5240. Muito obrigado. Minha ONU passando. Uno 621, chame em Recife, Uno 251, alterno no 339, bom. Uno 98, bom dia, senhor, identificação, lição de 050, vigilância, chegada amarela. Uno 648, bom dia, autorizado a linha decolada 10, vento no 30 graus, 139. Todo o trip 5595, é confirme está livre da restrição na 20ª milha de 130 abaixo, mas... Livre, só que mantém o ano 60, 5595. 60, 3545, livre. Diga. De Maraú para Camaçari, índice Delta November, mantém as condições visuais e a corredores, reporte no através de Veracruz. Ingressando no corredor Veracruz. Índia Delta November, acione o transponder 02 0214 e o ajuste de altímetro em Salvador 10 no meio. Salvador, bom dia, Gorão 648, passa 2000. Bom dia, Gorão 648, passa do radar, Boninho 370, saída PUC. 370, perfil da PUC, no 648. Desça 2, mil pés, autorizado, final do IRS, X-Play para pista 1-0, reporte localizador. 2000, reporte estado do 4207. Olha, do 4207, pode ver a velocidade. Livre. Controle da Sariceria Pro de Aracaju, por bom nome 48. Aguarde coordenação. Da Momo, transição frutífera. 119 vezes controle, 5057 transponder. Transição 98, autoriza ITAP. ITAP. Momo, transição frutífera. 1198 controle, transponder 5057. Quando 094, chama para o estacionamento. Zona 98, desce a 3 mil pés, livre de restrição de altitude e velocidade. Ajuste no 0 no 6. Ouro 642, centro de Recife, solicita que suba restrito, nível 330. Pode aguardar para trás? Gente, reporte quando termina o Mike, essa delta. Cadê o campo de vista de 432? Localizador, 4207, Torre 1895, bom dia, Bombouro. Bom dia. Ouro 648, Centro Recife, 126, décima 8, Bombouro. Bom dia, Rádio 4207, bom dia, só estranha aproximação, reporte baixado travado, ajuste no 0 no 6. Porta na baixada travada, 4207. Oito, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS, que tem reporte localizador. 4207, Sectames, pouso 1-0, tráfego avançado, vento 130 graus, 129. Ok, baixou para o Azul 4207, livre pouso 1-0. Não tinha pedido a chegada, 864. A 207, sola agora ao 59. Câmbio falha no 219, bom dia. 207, Alfa Juliette, portão 08. Câmbio 3198, torre 1829, composto. 561, bom dia, senhor, identificação, desceu 060, vigilância, chegada maré. Essa 3198, bom dia, continue a aproximação. Aguarde contato visual, reporte baixado, travado, antes de manter no meio. Já, dá para travar. Certo, aguarde contato visual, tô 3198. passando na quadra autorizada 04, chama táxi. Tá, chama táxi, não dá não, mano. Trip 5595, chame centro Recife, 126, décima 8, 5, bom voo. Trip 5595. Recife, 126, 8, 5, coordena diretamente com a região. 125, décima 1, coordena diretamente com o centro, bom voo. Mantenha a proa de Paripe, reposta através de Paripe, ingressão em Interlagos, dia Delta 90. O pouso será em Camaçari, confirma. Ciente. Voo no 864, autorizado a 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, livre de restrições de velocidade. Parque autorizado, direita via Índia, posto de espera 11895, altímetro na 0 no meio. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 140 graus, 129. Está autorizado o IMS, boa noite, 64. Desce 2000 pés, fica atento ao tráfego da posição 3 horas, ultrapassando agora, a tráfego visual não interfere na aproximação, está autorizado IMS, 864. Ok, desce autorizado IMS, 65, tráfego, boa noite, 64. Uma 094, decolado ao 08, controle agora 119, decima 8, com voo. 19, 8, bom dia, Brian. Ligou 1094. 094, bom dia, contato radar, voo 370, saída MOMO. MOMO 37. Agora autorização para pouso, zona 0 no meio. Agora autorização para pouso, zona 0 no meio, 62, bom dia, senhor de equitação, deixar o 050 vigilante, chegada maré. Livre pouso, 1864. Vento 140 graus, 1024. Delta November, no Travessa Marítima. Ciente, mantenha a minha escuta, reporte. Tu tem condição de voar direto na proa do campo de pouso? Afirmo. Voa direto, reporta avistar no campo de pouso, Índia Delta November. Reporta lá, Delta November. Enquanto é Salvador, Gol 98561, destinação final, tem horário na vista. Hoje, 18925, bom pouso, no 561, não? No 561. Salvador, Gol 961. Gol 561, no Platá, bom dia, está atualizado. Pode ser aproximação, o ajuste 1-0 no meia, o vento para SEC 140 graus. 1, 2, 9, 7, 3, livre pouso na zero. 30 embaixo, travado, tem o pouso autorizado, Gol na 5-1. Gol no 094, centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 268, obrigado, bom voo. 2085. 2085, sempre. Gol no 162, desça 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio, livre de restrições em TAP, autorizado IALS. Vá, confirma. Babá Romeu Bravo, Alfa Hotel, autorizado o local no mil pés, recordou no 7, curva direita no Axé, 1-1-98, controle, responda 5055. Controle 119.8, vai via corredor Axé. Afasta de quantas milhas? Gente, então modifico o transponder para 0116. Pior que com sua direita após decolar de corredor Axé? Copiou, Bravo Hotel? Vai decolar da 1-7, curva direita via corredor Axé, o pátio e o PB. Torre 1-1-8-9-5, sua mensagem. Bom dia, Alfa Juliette pro 02. Salvador, Índia Delta 90, solicita um voo local, parte do pouso. Frequência livre para coordenação, Índia Delta 90, bom pouso até o regresso. Eu queria também fazer um voozinho. Ok, o voo na vertical do campo de pouso de Jauá? Afastado 3 milhas a 9. Está livre sobrevoo, reporta quando para pouso final. Já está na volta. Novo hotel, prossiga. Pro táxi? 04 a bordo, ajuste 9096, reporte no ponto 0. Estabilizado com a pista vista, gol 1962. 1962, torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado, tenha uma boa tarde. Caso ao hotel da presente de imediato, é da qual? Só informo, temos um trago a uma milha do externo. Bom dia, senhor, identificação, desça 2 mil pés na proa de Duna, ajuste 1096, sem restrições de velocidade e altitude. 1096. Reportarei, baixar de travar. Tava só até o repórter alinhado e pronto. Baixou e travou, voo 1162. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso, ajuste no 0 no meio, vento para 7130 graus, 1290. Na sua escuta, Sérgio. Passar o hotel, vento 130 graus, 1090, decolando, agilizando. O 1162 informa o helicóptero Colombo 17, Mairá transferindo o seu pouso, o vento 120 graus, 109, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, ciente gol 1162. Bravo Alfa Hotel, decolado agora aos 22, controle em 119, decimal 8, bom voo, acione 0116 no transponder. 0116, o Bravo Alfa Hotel. Negativo, mantenha, 0196, sim. 0196, Bravo Hotel. Controle Salvador, é o Papa Romeo, Bravo Alfa Hotel. Papa Romeo, Bravo Alfa Tango, prossiga. Papa Romeo, Bravo Alfa Hotel, senhor. Ah, Bravo Alfa Hotel. Mantenha as condições visuais, corredor axé, Bravo Alfa Hotel. Hotel. O Bravo Alfa Hotel vai acertar o circuito. Posição 612, Copa Rio de Janeiro, Galeão. 3191 autorizado, Galeão 380, OP 10. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda Mortiva. 1198, controle, transponder 5076. Sim, eu uso, bom dia. Eu uso é o X-Ray, eu preparei ali as X-Ray. Você já quer fazer uma tentativa quando chegar o farol da barra? 391, correto, chama de pega esse nome. 391. Tem 190, vigilância, previsto chegada maré, reporte descida. Anaflor de maré, está no ponto ideal. Autorizado, descida até o nível de voo 100 inicial, 5220. Então, Sérgio, 100, Flor de maré, 5220. Trolho Bravo, Alfa Hotel, pretende afastar até ali a vertical da ilha de Safarita para depois acender a 2000 pés e iniciar o procedimento. Ok, seguinte. Em corredor, reporta vertical do farol da barra, vai manter minha escuta permanente, Bravo Alfa Hotel. Alfa Hotel. Comandante, apenas meu planejamento aqui, o Bravo Alfa Hotel, me informa sua velocidade na aproximação, no procedimento. 1-1-6-2, bom dia, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, para o 1-0-10. Trip 5220, informa o tráfego, 12 horas, 9 milhas, 1 Nordeste, passando 120 descida. Airbus 319 da Ocean Air, vai seguindo na aproximação. Trip 5220, vai na proa ajeitada. Frequência livre, vamos para o programa de regresso em Via Delta 90. Whisky Yankee Tango. Sua identificação, prossegue na descida até o nível de voo 080, serviço de chegada maré. Ciente, ele está ciente agora que está sendo a identificação. Você já está em contato comigo, mantém minha escuta, prossegue na descida, chegada Whisky Yankee Tango. Zero, foi na proa de na pista a 2010, ajuste no 06. 5220, proa de Duna, daqui na 2000, 06. Controle, podia confirmar pro trip 5220, autorizado Duna? Pro trip 5220, autorizado proa de Duna. Proa de Duna, ajustada no 06. 5220. Identificação dessa nível de voo 050, vigilância, chegada maré. Cava um papel, só mantém 2000 pés. Informe que o senhor vai ser o número 3 do procedimento, vai seguir uma TR-72 da TRIP, está no momento a 8 milhas da posição que está. Espere, aguarda na ilha, autorização para seguir para a Duna, previsão a 4 minutos e meio, o senhor segue para o procedimento, ok? Autorizado final do ILS aqui para a pista 0, reporte localizador. Gente, mais momento avisado, pode voltar, 625. Está com referência dos visuais? Negativo. Então mantém 2000 para o Antidona, 6255. 2000. A 255, uma informação, tráfego na posição de 10 horas e 7 milhas, mantendo 2000 pés na vertical da linha da Paris. Como é que já se reporte estabilizado, localizador? Gente, está acompanhando o tráfego, a gente quer que comece a tráfego. 220, autorizado o sinal do ILS, está indo para a pista 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, localizador, segue em bus 319. Seguindo o bus 319 da Bianca, 5220, estará estabilizado. Zero, curva direita, da Euleda Motiva, 1198, controle, transponder 5071. Correto, chama o posicionamento. Sim. Input 07. Controle ciente, posso para realizar procedimento de instrumentos, prossegue visual para pouso na pista 10. Ciente, o 7, quando o ponto livre descida ao nível 050, pula da posição e TAP. 3191, autorizado, chama táxi. Obrigado, táxi. 21895. Obrigado. Bravo Alfa Hotel, foi na proa de Muna, batendo 2010, autorizado final do IBS, vem para 5090. Estou em Salvador, Oceania 6255, final, estamos a 2010. 6255, bom dia. Alicina 096, check trem, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 12 nós. Trem ainda em cima, 1013. Autorizado, 4207, chama daqui. Acima de indicação, descendo nível de voo 070. Vigilância, chegada amarela, duas indicadas, 2509. Vento 130 graus, 129. Voo 070, também 2